www.antenaweb.info. Agora nós estamos aqui. Mudou o endereço, mas a Antena Web é a mesma. www.antenaweb.info. Conversas aleatórias. Desta vez fico aleatório. Opto por uma escrita sem rumo definido, sigo um falatório que pode ser ópera ou um cantar de amigo, um contexto de um cheiro que passa por nós, um aroma suave que nos encanta, uns versos de um determinado poema que surge na nossa voz, um louvor à nossa terra que canta, ou um bloco de amor que nos entranha. Ou então aproveitar uma guitarra ao colo e uma amiga em frente, sentir que estamos entre a nossa gente, que desta feita não é estranha, adotar outro visual, elogiar o meu país, falar de forma alegre, jovial, dizer o que sempre quis. Soltei-me, soltamo-nos como alegres, convido 6 amigos alegres para um certame de preparação para uma outra visão, o sol agora bate nas teclas e vamos fazer uma canção. Temos já música e poema. A abrir a emissão número 113 de Conversas Aleatórias para domingo 24 de maio de 2015. Eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado e à frente do microfone está o Joaquim Pereira. Muito boa tarde a todos e vamos lá começar com a brincadeira. Já começamos com a brincadeira, com a música, porque isto é uma referência clara ao Festival da Eurovisão, a música, neste caso, ao Festival RTP da Canção, porque a música que abriu este espaço, a seguir ao separador inicial, como é óbvio, ficou em segundo lugar no Festival RTP da Canção de 1991. Quem ganhou nesse ano? Tenho que perguntar, que é para responder. Quem é que ganhou? Quem é que ganhou nesse ano? 12 pontos com o Lusitana Paixão. No segundo lugar ficou esta música, Os Bloco, com a música Fazer Uma Canção. A letra, não sei se conheceram uma das vozes, é de Ricardo Carriço, ali para o meio. A letra... O Ricardo, aquele que entra nas telenovelas? Sim, ele não é entrar nas telenovelas. Ele é cantor, ele é homem da rádio, homem da televisão. Ele não sabia, só o conhecia da rádio. Ele é homem do cinema. Da rádio, da televisão. As pessoas, o portuguesinho que não se instrui, só se limita às telenovelas, não é verdade? Exato. Ah, pois, eu vou dizer que sim. Vejo-as todas. Põe os quatro... Os quatro televisores, cada uma com a sua telenovela, para estar ali a seguir tudo. A letra desta música foi feita por Rosa Lobato Faria e, neste caso, é um assunto que tem sido comentado entre nós em off, longe do microfone, quando se pegam em coisas simples e cria-se uma música a partir disso. Os franceses fazem muito isso. A música francesa em Portugal, é a base disso. Em Portugal, como se ainda agora se ouviu também, faz, ou fez, neste caso, que a Rosa Olavo Faria já mais aconteceu. Uma das facetas que eu vim a conhecer mais tarde. Da Rosa? Da Rosinha. A Dona Rosinha. Eu gostava dela, assim, mas nunca lhe dei o valor, porque ela, sim senhor, ela fez aquela música dos frutos para a Dina, também. Amor de Água Fresca. Amor de Água Fresca. Essa sim ganhou o festival. Mas, quer dizer, mas pensei que fosse uma pedra no charco e que não fosse. Ela escrevia. E ela junta nesta música coisas aleatórias, como o próprio nome deste programa, de um cantar de amigo, um poema, o sol, o mar, as laranjas em flor, quer toda a gente a cantar, e assim vamos fazer uma canção. Uma canção foi o título muito bem escolhido, e fizemos, é a única referência que temos de hoje ao Festival da Canção, cuja final decorre, ainda não sabemos na altura desta gravação, porque a final decorre neste sábado, 23 de maio, ainda não sabemos que país vai ganhar. Portugal não vai ser, porque, qual novidade, nem sequer se aprovou para a final. Leonor de Andrade, há um mar que nos separa, não conseguiu o apuramento, o que eu já vinha a dizer desde o dia do festival em março, no festival RTP, porque entre as 6 músicas, a mais pobrezinha, a mais, como se costuma dizer em inglês, a mainstream, a mais normalzinha, era aquela, pronto, e foi a quem eu, e chegou lá fora, nem sequer passou da meia-final. Não sei porquê, mas isto, tirando, salvo raras exceções, as canções que iam aos festivais nunca foram poucas aquelas que ficaram no ouvido dos portugueses. De quais? As portuguesas ou estrangeiras? Não, eu estou a falar no nosso festival. Ah, então não ficaram tantas. Eu ponho uma lixa à frente aqui desde 64 e vou saber a quantidade de músicas. Mas repara, na altura hoje, não ficaram. Que ainda hoje depois é que começaram a passar na rádio. Talvez por isso começou a entrar o Adeus, depois do Adeus, ao grande La Vila Morena. Mas curiosamente, a que conseguiu a melhor classificação na Eurovisão, Dom Luís Muniz, quase ninguém a conhece. Pois não. Pois é. Mas essa é a melhor de todas. É isso que eu digo. Achei curioso que o comentador português ao lado do Helder Reis, era o Ramon, não sei se era o Galares ou se era outro Ramon, só ouvia Ramon, disse, também não me interessei muito em saber o nome do homem, porque ele disse... Não era Ramon com R ou com J? Não sei. Se fosse com J, sabes o que era? O que era? Presunto. Então era o senhor Presuntos, que... Mas era com R. Em relação à participação daqui, a Lituânia, não sei, Letónia. Foi um país. Um país desses. Em que no fim da música ele diz assim, esta canção, se passar à final, vai ser só por causa da música. Porque ele não percebia... Não, porque o resto é que interessa. Ele falou nos sapatos, falou na roupa, falou nas cambalhotas que não deu. Foi como se passar outra... é só por causa da foi música. Foi como a outra que já falámos aqui a semana passada, que foi lá falar sobre o vestido e o cenário e não sei. Nesta emissão 113, vamos ser musicais, já fomos e vamos voltar a ser. Vamos ser indisciplinados. Viva a música! Vamos ser indisciplinados, aqui o Joaquim a fazer publicidade da Antena 1, vamos ser indisciplinados e vamos ser franceses. Mas para já, já passamos para uma música da semana, digamos assim, agora vamos a notícia da semana, que eu achei muito curioso, publicada logo na segunda-feira de manhã. E o que aconteceu? Aconteceu que há uma mudança em vista, não é em vista, aqui já é concretizada nos meios de comunicação sociais. Porquê? Porque 9 das maiores empresas jornalísticas do nosso planeta, que é Marte, ou seja, New York Times, National Geographic, BBC, sabe o que é quer dizer BBC? British Broadcasting Company. Company. É para de inglês saiu. De Guar. Acrónimo saiu. O que é um acrónimo? É o que acabamos de é isso, não é? E eu ando com esta palavra aqui para confirmar. Daqui a bocado vamos a uma coisa. The Guardian, Bild, já estamos na Alemanha, Der Spiegel, The Atlantic, NBC... O que é Spiegel? Spiegel, acho que é o jornal mesmo. Espelho. Não. Espelho, exato. The Atlantic... Eu sou um poliglota. NBC... Tem aqui quatro gargantas. NBC e BuzzFeed. O que é que estas 9 empresas fizeram? Foram as primeiras a assinar um acordo com o mega gigante da internet chamado Facebook. E o que é que isto permite ter às empresas? Formatação própria e controle total de produção. E os seus trabalhos são imediatamente disponíveis numa plataforma nova no Facebook. O que é que isto quer dizer? A pessoa está na internet no site do Facebook e não precisa de carregar lá para ir abrir outra coisa, ou seja, para ir ler a notícia no outro lado, no próprio Facebook, na tal plataforma Instant Articles. Artigos instantâneos. logo, instantaneamente, como diz o nome, passa a ser visto a própria notícia, o próprio conteúdo, no site do Facebook. É bom? É mau? Eu, sinceramente, que estou no meio, não sei dizer hoje, daqui a 30 anos, provavelmente, não vai ser assim, preciso 30, daqui a 10 anos. Vou provavelmente saber analisar melhor, mas isto é uma mudança até esquisita para quem está habituado a ver notícias, neste caso através da internet. Agora está-se no Facebook e das principais empresas, das principais meios, destas principais fontes, já estão lá no próprio Facebook o seu conteúdo todo. Não sei se isto é o futuro, não sei se isto é o declínio de muito postos de trabalho, não sei se isto é o declínio de audiências de muitas empresas, mas achei interessante e inovadora esta confirmação que foi dada há poucos dias. Na verdade, João Pereira, diz amém. Ora bem, eu não digo nem amém nem ao pai, porque Facebook e essas coisas todas passam-me completamente que de lado. Diz amém, que é para passar e frente. Eu não estou apto para nada. Está apto para irmos ao nosso espaço de efemérides da semana, claro, da semana entre 18 e 24 de maio, e desta vez parece que vamos viajar a quarta-feira, porque quarta-feira é um dia muito importante. Foi o dia que eu nasci. 20 de maio desta vez. Ora bem, em 20 de maio, por conseguinte, é tudo em 20 de maio. Em 1277, agora aqui tenho uma dúvida. Na altura eu estava assim meio adorminhoco. E não sei se ele nasceu ou se morreu, mas dá-me a impressão que morreu. O Pedro Hispano. E pergunto ao Nuno... Quem era o Pedro Hispano? Eu sei. Era um senhor que até tem nome de hospital aqui em Matosinhos. E grande. E grande. Foi o único Papa que nós tivemos em Portugal. João, não sei quantas. Foi João XXI. XXI. E eu, por acaso, fixei isto, já há muitos anos, quando ainda vivia lá pelas Lisboas, porque lá em Lisboa há a Avenida João XXI. E eu, João XXI, que é isto? E então dei o meu trabalho e descobri. Agora, uma coisa que aqui me chama a atenção é isto. Pedro, Hispano porquê? Ora, ele não é espanhol, mas naqueles tempos, Portugal ainda era como se fosse Espanha. Avancemos. Agora temos aqui duas que estão interligadas com a diferença de 4 séculos. Aliás, antes de irmos para a próxima, não se esqueça que em 1977, se não me falha a memória de datas, ainda não tínhamos conquistado o território todo atual aos Mouros. Ainda estávamos na primeira dinastia, a Afonsina. Exato. Ainda estávamos a descer de norte para sul até chegar ao Algar, ao atual Algar. Muito obrigado pela colaboração. Portanto, vamos até 1498, que foi a chegada a Calcute na viagem do Vasco da Gama para a Índia. Portanto, é 1498. Sim. E, curioso, que no mesmo dia, mas passado 4 séculos, ou seja, em 1898, foi inaugurado em Lisboa, mais propriamente no Da Fundo, ali ao lado de Algés, o Aquário Vasco da Gama. Não foi coincidência. Claro que foi para assinalar os 400 anos da chegada a Calcute. Pois, ainda eram os tempos dos reis que ainda... E se pensa, os últimos anos dos reis. E se pensar bem, a Expo 98, 1998, 500 anos da chegada à Índia. 400 anos? 500. A exposição, a 1998. Pois. Sigamos. Agora, em 1506, também no dia 20, morreu o Cristóvão Colombo, o que fez descobriu. Achou! Encontrou ali, e ali é por ali fora, e viu ali prontos. Morreu em Espanha, salvo erro em Madrid. Não acabou raciocínio. Chegou lá, o Colombo, chegou aonde? Aos índios. Índios que eu pensava que ela... Por isso é que chamámos aos índios índios. Os índios americanos. Porque pensavam que eram índios, são aos americanos. Mais. Em 1879, nascem as conhecidas... Nascem não. São autenticadas, como é que se diz? Patenteadas. As famosas calças Levi. Que eram para os trabalhadores, para os comboios e não sei o quê, e hoje, quanto mais surradas e mais rasgadas é que valem o dinheiro. Responsável foi o Jacob Levi Strauss. Por este nome, eu ou é de mim, ou ele seria judeu. Não sei. Jacó Levi. Questão desconhecida para a minha pessoa. E para terminar... Já no século XX. E para terminar, temos em 1927, quando partiu, salvo erro, de Nova Iorque ou para aqueles lados, o Charles Lindbergh, que fez a primeira viagem sem paragem entre Nova Iorque e Paris, penso eu. Mas tem de dizer o meio de transporte de viagem como? De avião, claro. Não era a nado. A nado. Pois. A nada. A nada, as efemérides ficaram agora vazias e saltamos para um registro, porque é assim. E eu vou explicar porque é que eu trouxe isto. Este registro apareceu recentemente na internet e... A nossa vida é sempre muito complicada, não é? Temos sempre muita coisa mais, não sei quantas. Ora bom, temos aqui um testemunho de uma senhora que chama-se Mariana Abranches Pinto, que já neste mês publicou um texto, eu vou aqui resumir. O que acontece? Ela pertence a um grupo de pessoas doentes que se juntam, têm esclerose múltipla, doença de Crohn, síndrome de Gilbert, Alzheimer, Parkinson, artrite reumatoide, doença autoimune, insuficiência renal e vários tipos de cancro. Ou seja, não é daqueles grupos que têm um tipo específico de doença e só aquelas pessoas... Abrange várias qualidades de doença. Qualidades ou fatalidades de doença. Há poucas semanas, a 9 de abril deste ano, completaram 2 anos de encontros mensais, de reflexão e discussão. Ela depois fala aqui da explicação do nome do grupo... E que o que é que fazem lá e que levanta questões e tal e tal. Diz ela que a descoberta de uma doença grave e ou crónica é a ocasião de choque e demora-se tempo para integrar essa realidade a aceitar. Passa por diversas fases. É mais ou menos como um luto. Quando nós sabemos que alguém perto de nós morre, há ali várias fases. No primeiro dia, eu posso me incluir nessa... No primeiro dia há uma negação e uma revolta total. No segundo quer sair da escuridão, do desânimo, procurar fazer caminho com a vivência da doença. E ao terceiro dia é o ver mais claro. Olhar, acreditar, neste caso o grupo de cristãos acreditar na ressurreição. Hora de ver os acontecimentos com outros olhos. Porquê é que eu trouxe isto? Eu gostei particularmente deste texto, não incompleto. Não incompleto agora. Porque eu sinceramente gostava de estar neste grupo. Não como portador da doença. Mas nós, os ditos normais, em que temos a mania que a nossa vida... Os ditos saudáveis. Em que temos a mania que a nossa vida é muito má e, ai Jesus, ai, o que é que eu fiz para merecer isto? Quando nós nos deparamos com pessoas que estão vivas, claro, as mortas já não podem estar a contar. Desculpa lá interromper. Eu lembro-me muito destas situações, porque quando tenho tido... Mas, felizmente, já foi por mim próprio. Que me tive de me socorrer dos hospitais. Mas quando vou visitar uma pessoa amiga doente ou isto aquilo, e começo a olhar à minha volta e começo a pensar exatamente nisto. Tanta gente a martirizar-te por 10 reis de mel coado, porque não sei o quê, porque aquilo, aquilo outro. Porque deixaram cair numa chávena que gostava muito e a chávena partiu, ai que problema. E se olhassem para estas situações, a perspectiva o que é era outra. O que é que elas faziam? Eu, como disse há bocado, já me di nisto, porque quando fiz uma operação, depois descobri, o médico é que me disse que eu tinha, porque eu não sabia que tinha cancro. Mas, quando ele fala naquilo, eu, se tivesse um buraco ali, desaparecia. Mas, uma coisa que eu tenho ao longo destes anos que tenho vivido, apesar de ser hipocondríaco, não sou, mas sou muito pessimista. Ah, sim? Mas, não eu estou sempre a ver... Eu vou saber, estou chocado com este. Logo na noite de 25 de Abril, eu disse logo o que é que ia acontecer. Uma maravilha do mundo. E estamos a provar. Eu, infelizmente, acerto em muitas coisas. Mas, no meu caso especial, eu tenho uma coisa muito boa comigo. Também. E estes bocadinhos aqui é o melhor que pode acontecer. Isto é uma à parte. Mas, pega lá os 50 euros que eu tinha prometido para dizer isso. Mas, eu tenho, sem nunca ter precisado de ir a um psiquiatra, psicanalista. Ou João Machado Vaz. Eu, felizmente, tenho tido. Tenho, não é um dom ou qualquer coisa, mas a minha cabeça dá-me para isso. E tenho-me safado muito de certas situações. Por exemplo, neste do Cabo foi isso. Claro que andei ali uns tempos com medicação para isto e para aquilo, para aquilo outro. Mas, felizmente, já lá vão quase 20 anos e a coisa foi-se embora. Mas é preciso uma pessoa, quando está... Atenção, que são só certas específicas doenças, não é as doenças todas. Mas em 90% de casos, se a pessoa não tem por si própria uma força de vontade de reagir, cada vez se enterra mais. E o não é rezar ou isto aqui, é a pessoa mentalizar-se, epá, isto passa, isto vai embora e não sei o quê, e a coisa vai melhorando. Eu tenho pregado esta doutrina a muita gente e naqueles momentos, principalmente, as pessoas já ficam mais aliviadas. No entanto, quando se vêem outra vez sozinhas, tornam a cair na melancolia, na tristeza. Mas se a pessoa por si própria fizer, e estas reuniões são muito, muito, muito úteis. Eu voltava a concluir ao que eu estava a dizer, que era isso de gostava de estar presente nestas reuniões, não como portador de doença, mas também, um dia se acontecer, acontece. Mas como tentativa de auxílio, que ainda agora estava a dizer o Joaquim, de tentar pelo menos auxiliar com palavras, com gestos, com sorrisos, com qualquer coisa, tentar auxiliar, e aí... É que isto era uma coisa, como é que eu dizia, o faca de dois legumes? Não, aqui era ajudar, ubíqua. Aqui era ajudar os dois lados. Que e a ti também. A mim, porque tinha uma, quer dizer, hoje já tenho, mas tinha uma noção ainda maior, uma perspectiva ainda melhor do que é verdadeiramente dificuldades no dia-a-dia. Eu estava aqui, quando o Joaquim estava a falar, estava aqui a tentar lembrar-me, não sei quem é que me disse isto, e foi há pouco tempo, já foi neste ano, foi há poucas semanas, poucos meses. Houve alguém que me disse, familiar ou não, amigo era. Que, na teoria dele, todas as pessoas, estamos a falar, pronto, portugueses, deviam passar, no mínimo, um mês numa prisão, um mês numa liga de amigos, um mês num hospital, era o que eu ia dizer a seguir, um mês nestes centros, um mês nestes meios, nestas reuniões. Não dou a certeza, mas tenho 99% da certeza que a grande maioria iria mudar... Podia não ser definitivamente, mas durante um largo período da sua vida ia mudar a perspectiva e a postura no dia a dia. Continua. Vou fechar. Dou um louvor e saúdo este tipo de iniciativas. Portanto, eu, para concluir este tema, sou bom. Era uma coisa que eu descobri em mim para tratamento próprio. E que também já tenho sido muito útil a outras pessoas com esta comunicação. E é também um apelo que fazemos a quem nos ouve para acordar um bocado para estas situações. Este foi o registro escrito da semana. Passamos a uma notícia que é uma grande notícia, uma grande novidade. Quarta-feira escreveu-se assim no Jornal Público sobre o David Justino, que foi ministro e foi presidente do Conselho Nacional de Educação, e diz ele que a avalanche de imagens chocantes que todos os dias passam nos telejornais, estamos a falar de violência, ou que são mostradas na imprensa escrita ou suportes digitais, conduz a uma banalização da violência. Isso tem um impacto. Pois claro, hoje em dia, ainda mais facilmente se difundem estas imagens, quanto mais veem, e sobretudo ou os mais novos, ou aqueles mais velhos, mas que não têm cabeça em condições, vem aqui um... Olha quem está a aparecer na televisão para fazer isto. Vou fazer o mesmo ou pior. Mas, claro, qual é a novidade disto? Agora, por outro lado, os meios que dispõem disto e que publicam isto, também têm, os responsáveis também têm esta noção de que vou meter isto e vai ser copiado. Mas se não meterem, lá se vão as audiências, lá se vai o que interessa. Ora, era onde eu queria chegar, era aí. Mas que não é novidade, não é novidade. Nós ligamos as... E não é só as câmaras... Deixe-me antes que me esqueça, porque senão depois esqueço-me que é a cabeça de 90 anos. As câmaras municipais e as câmaras de televisão. De filmar. mudam o próprio comportamento das pessoas quando sabem que estão a ser filmadas. Nós tivemos um exemplo há poucos dias, quando o Benfica foi campeão de futebol em Guimarães, o que aconteceu. Eu não estive lá, o Joaquim não esteve lá, e nós só temos aqueles segundos de imagem, que é meio minuto, ou o que é. Mas quase de certeza que o adepto em causa, que levou na fuça, como se chama dizer, que levou no corpo, apercebeu-se que estava a ser filmado e houve ali uma mudança do comportamento. Se a polícia tivesse visto, também tinha mudado o seu comportamento. Apercebeu-se que estava a ser filmado e ali gerou o quê? Mas voltando aqui à escola, esta juventude agora aparece na internet, com os telemóveis facilmente são filmados. E pior fazerem é, aquelas não é coisas, novidade nenhuma. Aquelas coisas que têm feito por aí, ó. Bom, na América fazia-se, aqui estou cá a fazer também. Isto é outra coisa, é copiar o que vem lá fora, sobretudo o que não Mas interessa. Só copiam o que é mau, porquê é que será? Porque o portuguesinho não tem cabeça para mais. Ora bom, vamos já na reta final a outro espaço deste Conversas Aleatórias, depois de música, notícia, efemérides, registro e outro, esta notícia. Vamos à palavra nova, claro que não é uma palavra nova, mas em parte para o Joaquim Pereira até foi, porque ficou a conhecer palavras esta semana. Vai-nos dizer três delas. Três. Ora bem, começamos por uma, que esta deixou-me de boca à banda. Quando eu estava a folhear, a ler o meu romance favorito, chamado dicionário, holofobia, fobia, toda a gente sabe, que é a aversão, que é receio, medos, as fobias. Agora esta, o ló, é que me pôs de cara à banda. É aversão, ou seja, repugnância pelos próprios, aos próprios filhos. És um holófobo, pá. É um pai que até se afasta dos próprios filhos. E acontece. Ora bem, a outra, para sermos breves, sicário. Um sicário, estamos habituados a um assassino, é um malandro, é um malfeitor, é isto e aquilo. E lá estou eu com a minha mania, a origem das coisas. De onde veio o ovo, foi a galinha e não sei lá. Ora bem. Quem foi que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Perguntei ao mundo inteiro, ninguém sabe ou adivinha. Aqui neste caso, esta palavra vem do material usado pelos sicários, que era um punhal e era utilizado pelos romanos. Ora, como eles eram muito bonzinhos, os romanos que utilizavam estes punhais, então a partir daí ficou o sicário para tudo, malfeitor, assassino, etc, etc. E agora uma muito bonita. Ginecomania. Ora, não é ginecologia. Não, é ginecomania. Ora bem, a mania é uma pessoa que é tarada por qualquer coisa. Neste caso, gine, vem do grego ou do latim, paixão excessivo, ou paixão excessiva por mulheres. E por hoje tenho dito. É o que nós não temos, porque nós é mais um pelo outro. Não digas nada, que estou a ouvir. O microfone estava desligado, ninguém ouve. E então, nós vamos para o último tópico da semana. Eu não disse, para guardar também para agora, que o pequeno poema que eu disse no início foi retirado do outro programa da Antena Web, da parede do meu quarto. E vamos estar também com um poema musicado, muito belo. E não foi sem querer que eu também no início falei sobre a música francesa. O Joaquim Pereira não sabia, é que vamos agora até a França. Eu sabia, porque, sim senhor. Sexta-feira. Porque já tinha visto aí umas coisas. Ah, viu, já é batota, eu estava aqui a tapar. Porque na sexta-feira, 22 de maio, para nós, ontem, o Charles, portanto, o Chaznur Wagnac Aznavourian, que é o nome verdadeiro de Charles Aznavour. Exatamente. Este cantor francês onde de Paris. Onde é que ele nasceu? Nasceu em Paris. É de origem arménia, mas é francês da capital. Nasceu mesmo aí. Completou 91 anos nesta sexta-feira. O homem anda vivo e anda por aí. Ainda? E há poucos anos até passou a ser embaixador da Arménia. Mas sabe que ele também tem passaporte da Arménia recentemente. E passou a ser embaixador da Arménia da Suíça. Ora bom, há uma música que até quase não emociona aqui o Joaquim Pereira. Porquê? Porque é uma música francesa. Porque a letra, tal como eu falei da Rosa Lobato Faria, mas isto aqui, noutro contexto, é o contar de uma história de uma forma brilhante, tal como também o Gilbert Beco sabe fazer, os tempos jovens, os tempos boémios. La Bohème é a canção que vamos escutar e o Joaquim Pereira poderá dizer algo mais sobre ela em relação às suas recordações. Porque na minha meninice, nos 20 anos, é que em Portugal não era a boémia do Paris de França. Mas, como estava ligado à pintura, esta música, esta letra, diz-me bastante. Primeiro porque é francês e é de Carlos Aznavour. E depois à minha vida pessoal que eu levava nesse tempo. Vamos então às recordações do Aznavour dos seus 20 anos, mais ou menos, 20 e tal anos. Como era a sua vida? Eles eram felizes, eles eram malucos, mas eram felizes, lá está. Na maluquice vinha a felicidade. A questão agora é que quando regressa àquele local, à antiga morada, como ele diz a certa altura da música, já não reconhece não, as ruas. É isso que me desgosta. Já não reconhece. Aqui em Portugal eu tenho muitas coisas dessas. Já não reconhece o sítio que visitava enquanto jovem. Charles Aznavour vai fechar o Conversas Aleatórias número 113. Fechamos com um registro de mistura de música, efeméride, porque ele fez anos sexta-feira, e recordação, recordações para Joaquim Pereira. 3 em 1, vamos embora, Joaquim Pereira. Muito boa tarde a todos. E esta é uma despedida em beleza. Muito boa tarde. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus.